2895 ali em Mantenha no zero. Ali em Mantenha no zero, 3895. Ground, good morning, 731901, information Kilo, ready to copy, flight level 360. Do 4060, solo 43, direito 1219, bom dia. 219, 4060. 2191, stand by, Tigranes, to Galeão, 360, stand by. O November Alpha, frequência livre. Livre decolagem 1-0, vento 090 graus, no 1-9. Livre decolagem 1-0, 2-0. IP 5220, aciona identificação, status vetor, vai voar na prova 080, limite ao lock, descendo ao nível 050. Roma 02, após pelo 2000 pés, 1014 no ajuste, tá livre o ILS, reporta estabilizado. Gente, reporta estabilizado, após pelo 2000. Rodou 3621 para posicionamento remoto da 09. Meia 21 autorizado, chame táxi. Confirma o horário do plano. E na Siri, o Cristão Romeu? Negativo o plano, vou checar no sistema, aguarde o piloto Romeu. Aguarde, Alfa Vida Juliette. Tá 3895, decolados 46, controle 1198, bom voo. 198, obrigado e um bom final de semana. Salvador, boa tarde. É o TAN 3895, está cruzando 1300 pés no perfil da DAEL. 3895, contato radar, Salvador 340, direto da DAEL. Direto da DAEL, 340, TAN 3895. É Juliette, agilizando, portão 08. Jet 6740, aciona identificação, autorizado a chegada Mar, desce 060, reduz 2509. Azul 4235, Recife, em 125, decimal 1. Recife, boa tarde. Boa. Luno 777, a linda cola no zero, vento no 1, 0 graus, no 1, né? Controle Salvador, a possibilidade de coordenar junto ao centro para voarmos na proa de Eudes? Grato, 3895. Remova o Mike, aguarde cópia para o burro. Juliette Alfa, ponte para 108.6, ajuste no 014, estamos voando, bom dia, 3621. Mike 37 Alfa, 4, 3, 2, 18.6, ajuste no 014. 3, 1, 9, 1, Jet to Galeão, first level 360, Van Upper Whiskey, 50.0. Correction Upper Whiskey 50, anti UBDEV, Bravo India Delta Echo Victor, after Upper November 857, until Sierra Golf Romeo, after Upper Zulu 16, until Groove, Golf Romeo Uniform Fox Fox, after that Upper Zulu 14, until Tukin, Tango Oscar Kilo India Mike, Nicola runway, departure runway 10, after departure right turning, dial departure, Delta Alpha Lima departure. Then flight direct Leda position, Lima Echo Delta Alpha. After that, BDEV position, Bravo India Delta Echo Victor. Scope code 5573, control departure frequency 119.8. Clear to Galeon, flight level 360, departure runway 10, right turn after departure. Departure Dial, Leda, then flight to BDEV. Upper November 857, then Sierra Golf Romeo, then Upper Zulu 16, then Golf Romeo Uniform Fox Fox, Upper Zulu 14, to Tango Oscar Kilo India Mike. Squawk 5573, departure 119.80, 3191. Number 6, come ready, push and start, 2191. Roger, 3191. 2895, chama Recife no 25 decimal 1. 25 ano, 35, 3895. 7, Alfa Victor Juliette, autorizado voo local. Ono meu pés, decolador no 7, esquerda, corredor forte a subida, até 20 milhas, 20 milhas, aciona padrão 0151, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 612, Alfa Victor Juliette. Rumba 02, passou a marca do externo, tem baixar travado. Consciente, Rumba 02, continue a aproximação, informo que tem um Airbus da TAM para iniciar a rolagem no 0. Consciente. Pátio correto, está no Pátio 4 com 02 a bordo. Chame Torre 186, acionamento, táxi de decolagem, Alfa Vitor Juliette, ajuste no 0, no 4, tem um bom voo e bom dia. Mantenha a escuta guardando em cópia, Gon 270, prepara da El Leda Bidev. Alfa Romeo, aguarde. Personalmente, chame táxi, Alfa Vitor Juliette. Rumba 02, continue a aproximação, aguarde a pista livre, o vento no 1, no 0 graus ou no 3 mais? Continuando a aproximação, aguardando a pista livre, Rumba 02. Esse reporte estabilizado. Direita 085, está livre LS para 2035-220, vai chamar quando estabilizar. Checando seu plano que o Tango Romeu aguarde. Ok. 02, livre pouso no 0. Vento no 1, no 0 graus ou no 1, nós? 102, livre pouso. Termo. Ele tá interceptando o eixo da saída. 777. Boa, 3621, passando o Rio de Janeiro. 3621, no contato radar, 360, saída da ELA. Da ELA, 3621. Objeto 6740, desce 3000 pés, 1014 no ajuste. 3014, desce 6740. O Michael Palima chamando o solo, confirme? Chama o destino, Michael Palima. Possibilidade de voar direto da El para o seu 3621? 3621 está autorizado direto da El. Da El, 3621. Palima, Papa Mike, o Mike Papa Lima, tá na escuta? Zero 02, solo 56, pátio militar, frequência livre, bom dia. Pode confirmar o 5718 projetar? Mantenha a chegada 4000 pés, 1014 no ajuste. Mantenha a chegada 4000 pés. Jet 6740 sabe sobre o vetor, mantenha presente pro limite ao localizador. Manterá pro com limite ao localizador, 6740. Romeu, pronto, cópia. Aqui do Tango Romeu, Morro de São Paulo, número FES autorizado, coluna no 7 direita, corredor axé, pós caixa prego, aciona padrão 0124, controle 119, decimal 8, 2186. Toma 2186, ajuste no 0, no 4, então bom voo e bom dia aqui do Tango Romeu. 740, completa a redução, 1909, segue 2000 pés, está livre o ILS, reporte estabilizado. 199, VVDS, chamada estabilizada. Web 6740. Aciona transponder 0134. Controle 119, decimal 8, 8186. Parte. 5 com 04 a bordo, chama 2186, para acionamento táxi decolagem, ajuste no 0 no 4. Bom voo e bom dia, Lima, Papa Mike. Final de 5 milhas. Vai chamar na final de 5 milhas, 5220. Libracionamento, chame táxi. Boa noite, 70 Guarulhos, 360 autorizado, aerovia Peruísque 50, decolada 10 com curva direita, subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5002, controle 119, decimal 8. 360, na Peruísque 50 da 10, curva direita da El, Leda, Bidev. 002-198 no 4, quando eu preciso de acionamento. Autorizado, mandou 70, chame táxi. Ground, down 319, ready for pushback and then start gate 063. Clear, start off for pushback, report for taxi. Clear, report for taxi, down 319. Webjet 5728. 5728, reduzindo 200. Desça para 2000 pés, número 3, autorizado ILS. Desce para 2000. 6740, 2000 pés. 2000, 6740. Está interceptando a localização, 6740. Compete final ILS, torre 118-6. 6, boa tarde. Então 3604, desça para 2000 pés, ajuste 1014. 1014, gente, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas, web 6740. Chama na final de 5 milhas, 6740. Trip 5220, livre pouso no 0, vento no 00 graus, nono nós. Trip. Quilo Tango Romeu, decolado ao 00, controle 1998, bom voo. 098, obrigado, Romeu. Controle Salvador, Quilo Tango Romeu. Quilo Tango Romeu, 1000 pés para amor. Autoriza 025, entenderam, Quilo Tango Romeu? Autorizado. Ok, obrigado, Romeu. Ciente, livre lançamento 4000, reporte 1000. Vitor Juliette, ali mantenha no 7. Lima, Papa Mike, ajuste no 0 no 4, reporte ingresso no 7. Webjet 5728, reduza para 170. 170, 5728. Como o 1270, está com 187 a bordo, 3 horas, 50 de autonomia, alternando galeão para o táxi. 0, livre até o ponto de espera, 1014, dia 386, Galeão 350, confirme só o POB. 187-187. Sim. Autorizado, então até o ponto de espera do 0, vou 1270, 2586. Ingresso Guardinha Papa Mike, mantém a posição. Guardinha Papa Mike, mantém a posição aguardando. Está na final de 5 milhas, web 6740. Continuando aguardando a autorização de pouso, tipo web 6740. Guarda. Brica 5220, solo 03, direita 219, solo onde é? Direita 219, solo 5220, livrando no taxiway Delta. 270, mantém a posição. Posição, Alfa Vitor Juliette. Negativo, mantém a posição, o Lima Papa Mike. 740, autorizado pouso 10, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado pouso na 10, web 6740. 5728, torre 186. 186. Pode 3, portão 5, 35220. Lima, Kilex Rei. Vitor Índia Juliette fez contato com o senhor. Itaí, sul de Veracruz, a 1500. Mas tem condições de decolagem imediata da presente? Livre decolagem da presente, o vento 100 graus, 09 nós. Torre Salvador, objeto 5728. Web 5728, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Lima Papa Mike, decolado ao 05, corredor Axé, chame o controle 1998. 1098, graço. Descendo para 5 mil, chegada a mando 23. Vitor Índia Juliette, via corredores, reporte rotatória visual com a 17. Confirme. Siga. 7-2317, voe direto mar e reporte de descida. Muito boa tarde, é o Papá Papá, Lima Papá Mike. Papá Papá Mike, possível. Decolado do 97, vai pra Serra November, Papá Papá. Tá seguindo linha do litoral, quem espera? Sente, acione o transponder, prossiga via litoral até o farol da barra. Positivo, 0134 transponder, chamando o farol da barra. Lima Kilex Rei, mantém o setor oeste. O 270, Lima mantém o 10. Quatro zero sete meia, desça para meia mil pés, ajuste 1-0 no 4. Tenente Alfa Vitor Juliette. Charlie. Juliette, não vai liberar a minha entrada da Índia, mas se tiver apressado, pode ingressar, Juliette. Vai em posição 2 e a Juliette. Salvador, bom dia, objeto 5728. 5728, portão 5, Alfa Juliette. Decolagem, vento no 1, 0 graus, 1 no 1, nós. 270, livre decolagem no 0, vento no 1, 0 graus, 1 no 1, nós. Livre decolagem, 0 voo. Country 191, initially clear for line up and wait, runway 0. Line up and wait, runway 0, country 191. Three, 2 1 6, desça para 070. 070, 2 1 6. Controle passaria do 2230, uma pequena desvia direita. Está uma formaçãozinha aqui para o 130, ok? Pode ser a esquerda, não? Não, a esquerda tem uma maior. Mas é por 5 milhas já volta. 5, 10 milhas no máximo já volta. 7. Informo que na magnética 140, 15 milhas, temos um tráfego cruzando 70 em ascensão para paraquedismo. Ah, sim, já está passando. Já em seguida a gente volta. Bom, controle Salvador 3604, autorizado, né? Autorizado, reporte estabilizado. Boa tarde, 1270, tá bom. 1270, suba ao 360. 360. Kilo Tango Romeu, prossiga. Descida em condições visuais, frequência livre para coordenação. É Paris, inversão de Interlagos, Vitorino de Juliette. Reporte rotatório. Vou para a rotatória, Júlio. Gol 9224, reduza para 2109. 2109, reduzindo o gol 9224. Passaria do 2230, desça para 2000, ajuste 1-0-4. Para 2000, 1-0-4, 2230. Se possível, mantenha a velocidade até Duna ou redução mais próximo de Duna. Cliente, 2230, vai manter. Salvador, o Alfa Vitor Juliette está no cruzamento do campo. Alfa Vitor Juliette, estou ciente, pro corredor forte, aguardando transferência. Corredor forte, 1-0, aguarda transferência, Alfa Vitor Juliette.